essa caverna eu não vejo nada. Ainda penso em me jogar de escada. Talvez esforço não valha de nada. Talvez esforço não valha de nada. Talvez esforço não valha de nada. Talvez esforço não valha de nada. Ando pelas ruas, vejo nada bom. Asfalto da cidade, eu como só. Ando pelas ruas, vejo nada bom. Asfalto da cidade, eu como só. Cidade tão fria, pessoas vazias. Fumaça e multidão, arde o meu pulmão. Cidade tão fria, pessoas vazias. Fumaça e multidão, arde o meu pulmão.